tarde, bom dia ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um 3 em Ponto. Hoje com a Adriana Pequeno e o Carlos Bonaparte. Mas hoje, esperem aí, é sempre todos os domingos, é sempre os mesmos? Pois é, já me tinha esquecido. Bem, olá Carlos. Olá, olá Adriana. Sabes que por acaso não costuma ser, mais com Carlos Bonaparte e Adriana Pequeno, mas hoje é com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte. Pronto. É mais, ou seja, hoje é um bocadinho ao contrário. Pronto, é... É mais por aí. Mas sim, é com os dois do costume, isso é verdade. Muda a ordem, mas a sequência é a mesma. Exato. E cá estamos, é para mais um fim de semana, não é? É, para mais um fim de semana. Depois da nossa sofrida vitória no António Coimbra da Mota, frente ao Estoril Praia, é verdade. Quase morremos na praia, mas vá lá. Isto, digo eu, não é? Os portistas dirão uma coisa bem diferente. E os sportinguistas também, o que é bom. E pronto, não sei o exemplo para falar disto. Ora, sabes que há duas raparigas de 16 anos, uma Mariana Pinho e uma não sei quem, que ganharam prémio científico, não sei de quê. A sério? Mas assim, prémio mundial. 111 participantes com menos de 18 anos, 111 participantes de 36 países. Ah, não? Portanto, não foi da UE, porque senão eram menos países. Senhor, é verdade. Estamos a ficar bons. Estamos sinceros. Depois a Joana Cunha ganhou o primeiro prémio, não sei quem, em Taekwondo. Muito bem, sim senhor, também. Estamos. E vamos lá ver se o Rui Costa hoje ganha aquilo lá em Ponferrado, ou Ponferrada, como é que se chama aquela coisa. Em Espanha. Sim senhor. Enfim, é isso. Também não sei se soubeste que ontem houve uma erupção em Tóquio. Soubeste? Sim. Aquela erupção que apanhou aqueles caminheiros? Galinheiros? Não. Já estou a ver que não. Estamos a falar no mesmo. Não sei. Houve uma erupção de um vulcão que apanhou uns caminheiros. 35 morreram. Ah, caminheiros? Sim. Onde? No Japão. 35 morreram? Sim, 35 morreram e os outros foram resgatados por helicóptero. Ficaram encurralados. Não sabia disso. Deu nas notícias. Há algum desenvolvimento novo que eu ainda não tinha visto. Pronto, é vida. Hoje, qual é que é a nossa sequência? Só para... Mudar um bocadinho o assunto, não é? Pintamos o tema do programa. O tema hoje. A lista hoje. Hoje tem o tema. Quer dizer, não tem tema. Chamei-lhe de something. Pronto, qualquer coisa. Não tem assim tema específico. É qualquer coisa. Pronto. Ah, bem. Isso é bom. Então, que músicas é que temos para esta lista chamada de qualquer coisa? São 5. Músicas. Vamos começar pelas duas primeiras. Vamos às três primeiras, porque entretanto depois a segunda. Não, e daí sim, pode ser as duas primeiras. Depois damos em força aos nossos ouvintes com as novidades de hoje. Ok. Então vamos começar com o Samson, com o Save Me. Esta é uma banda norte-americana de pop rock, formada em 92 pelos irmãos Clark Isaac Hansen, que faz, ou melhor, toca guitarra e voz, o Jordan Taylor Hansen, que piano e voz, e o Zachary Walker Hansen, que era a bateria e voz. Que, no caso, os três na voz. O Zachary era o mais novinho, o da guitarra era o mais velho e o outro é o irmão de mãe. Pronto. Em Tulsa, Oklahoma. Seguindo o estilo pop e rock misturados com o soul e R&B e tendo como influência os grupos dos anos 50, 60 e 70, a banda começa a participar em pequenos eventos como piqueniques e alguns festivais de talento. já apresentando composições próprias, porém cantadas à capela, visto que eles não tinham, ou melhor, não sabiam tocar nenhum instrumento na altura, os quais seriam só incorporados pouco tempo depois. Os mais velhos, eles são mais, os mais velhos de 7 irmãos, os 3, portanto, imagina-se, o Zachary é o mais novinho dos 3, ainda há mais 4 padrastos. Sim, senhor. Esta música pertence ao álbum This Time Around, que é o 5º álbum, lançado em 2000. Recebeu ótimas críticas e levou a banda para um som mais pesado e mais sério. E esta música fez um grande sucesso ao embalar o casal Edu e Camila, as personagens do Reinaldo Giannachini e Carolina Dickmann, na novela brasileira O Laços de Família, da Rede Globo. Eles podiam agora fazer um outro grupo. Podiam, assim como havia os Jackson's 5, eles podiam ser os Hanson 7. Pois, mas na altura, quando eles começaram, muitos dos irmãos ainda não eram nascidos. Ah, pois. Pois. Também é verdade. Pois, sendo assim, não dava, não podia dinheiro ao futuro. Mas podia ser tipo, Hanson, começavam os 3 Hanson, depois nasceu o 4 quando ele tivesse já essa idade para tocar. 3 anos, vá. Porque o Zachary tinha 11 anos quando fizeram o primeiro disco, portanto, estás a ver, era completamente criança. Não é que os outros não fossem, porque os outros acho que um tinha 17 e o outro tinha 15, mas portanto, mas o Zachary era mesmo ali o Benjamin. Então, os Jackson 5 começaram também muito, muito, não é, o Michael Jackson tinha 5 anos. Sim, sim, sim. E a Cleópatra Stratan, aliás, da Roménia, começou a cantar com 3 anos. Minha nossa. O primeiro disco que ela gravou tinha 3 anos. Claro que aquilo levou ao autotune, que até mete impressão, mas às vezes há uma altura que parece que estão a pôr alguma coisa na garganta ou assim. Não sei, porque pronto, claro, o autotune modifica também enfim, a montagem, não é? Quando tu não chegas a um tom que a cota tu não faz com que tu chegues, a voz fica estranha. Mas, para todos os efeitos, não deixa de ser um disco, olha. Mas sim, não é? Mas o Michael Jackson não tinha autotune. O Michael Jackson, assim, 5 anos já estava ele a cantar, na maior. Pronto, por isso. Podia ser, o miúdo fazia 5 anos, depois punha lá no grupo. Passavam de Hampson 3 para Hampson 4. E assim adiante, até fazer uma equipa de futebol de 7. Era giro. Pois, era engraçado. Mais. Mais. A seguir vamos ter os Duquesa com Ice Cream. Este é o CD de estreia de 2014. Também chamado Duquesa, o CD, claro, tem só o nome. É um projeto de Nuno Rodrigues, um projeto a solo. Nuno Rodrigues é o vocalista dos Glockenwise. Este é um tema groovy sobre passeios estivais com a namorada. Ah, é. Tal como a derreter ao sol num dia quente de verão, o ritmo é relaxado e a voz arrastada. É perfeito para um fim de tarde, inconsequente, e para gracejos juvenis com quem mais gostamos. E pronto, não tenho mais nada. Portanto, esta música devia passar no fim. Pois. Até para o final de tarde, isto devia passar mais lá para a frente. Não era bem agora entre as 3 e as 4, era mais entre as 6, 6 e meia... Para aí, não é? Pronto, está bem. Então vamos à música. Atenção, porque daqui a pouco há novidades. Daqui a pouco vamos ter novidades. Vamos trazer para os nossos ouvintes algo que eu acho muito interessante. E aqui a avaliação, primeiro com os nossos locutores, é a mesma. Muito interessante. Fiquem por aí, confiram, porque nós daqui a pouco já vamos convosco. Sim? Então vamos à música. E já voltamos. Até já! Até já. Taking your picture, that's enough. Já cá estamos os ouvintes, depois deste momento musical de grande valor e de grande automobilismo também, que é algo muito bom também, não é? Na música portuguesa e não só, automobilismo. Foi um carro que passou aqui perto, portanto, lá para Ilhavo, não é? Pronto, não é muito longe, não. Só alguns quilómetros. Ora bem, vamos então à nossa informação de 13 pontos. O que é que dizes? Vamos, bora lá. Então, vamos lá a esta edição, a mais uma edição, do nosso Informação 3 em Ponto. Informação 3 em Ponto. Ora bem, ouvintes, o nosso estimado ouvinte a partir de agora tem uma solução para ouvir os nossos programas. É a novidade desta semana, para todos aqueles que gostam realmente de ouvir a Antena Web, mas ou não estão para ir ao site, ou não sabem que programa é que vão descarregar, ou o facto de saberem que têm que descarregar primeiro para ouvir depois é uma chatice que acabam por não fazer, ou que não têm mesmo possibilidades, às vezes não é só não querer, é mesmo não ter possibilidade de ir ao nosso site. Vão poder a partir do dia 1 de outubro, ou seja, a partir da próxima quarta-feira, ter um aplicativo onde podem ouvir até 20 programas de cada canal em streaming. Ou seja, a partir do dia 1 de outubro, o ouvinte vai ter no nosso site um M3U disponível para download. O ouvinte baixa esse aplicativo, essa playlist, não é? E a partir daí terá de forma automática e sempre atualizada 20 distintos programas. Isto é, o ouvinte vai poder saber qual é que é o intérprete, ou seja, o locutor, qual é que é o título do álbum, ou seja, o canal, qual é que é o ano, ou seja, a data em que foi lançada, e o título da faixa, ou seja, o nome do programa. Portanto, um exemplo muito simples, intérprete Carlos Bonaparte, Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte, título do álbum Canal 1, ano 28/09/2014, título 3 em ponto. E o ouvinte vai então poder ter à sua mão, sempre, sem precisar sequer de aceder ao site, basta abrir o aplicativo e ter acesso à internet, basta abrir o aplicativo e automaticamente começa a tocar um programa. Vantagem imediata, o ouvinte não tem que o descarregar e se quiser apenas e só ouvir alguma coisa do canal 1 ou do canal 2 ou da antena besta ou da sexta, basta abrir o aplicativo do canal que escolheu, não é? Portanto, do canal 1 ou da sexta, por exemplo. O ouvinte, enfim, abre o aplicativo, aquilo começa logo a tocar um programa e o ouvinte pode escolher um dentre aqueles 20 que estão à sua disposição. Recordo que há sempre um por dia a entrar e um por dia a sair. Simultaneamente, também digo-lhe que o ouvinte pode se agradar em todos os nossos canais, pode, sim senhor, baixar um M3U Universal, onde tem os 80 programas de todos os 4 canais com a nova programação que tem o grupo Antena Web. Portanto, a partir daqui, o ouvinte tem uma forma muito mais simples de ouvir os nossos programas e também até de partilhar com os seus amigos. Por exemplo, ao invés de dizer, olha, vai ao site e descarrega o programa não sei o quê, não. Basta que lhe envie este MP3U e o ouvinte pode, o seu amigo, enfim, a pessoa com quem partilhou, pode também ouvir as emissões do Grupo Antena. É importante ressalvar aqui que o ouvinte não tem de baixar muitas vezes o aplicativo. Basta que o faça uma vez. A partir daí, a playlist, seja a do canal específico, seja a universal, são automaticamente atualizadas. O ouvinte não tem que baixar sistematicamente do site, embora nós gostaríamos que o fizesse, não a playlist, mas os nossos programas, porque há sempre programas, não é? A maior parte dos programas não está ali no site, não está ali no aplicativo. Portanto, seria bom se o ouvinte se sentisse agradado, não é? Até pelos nossos comerciais, a baixar outros programas, a ir ao site, não é? E então pode fazer assim, baixa o aplicativo, ele será disponível não hoje, mas a partir do dia 1, que é quando começa a ser então distribuído este aplicativo, e o ouvinte pode então ouvir, como já disse, qualquer um destes 4 canais, sempre nesta, ou seja, e também é importante ressalvar isto, em streaming, ou seja, o ouvinte não tem que baixar primeiro para ouvir depois, não. O ouvinte começa a baixar, assim que abre o aplicativo, o programa começa logo a tocar. É tipo YouTube, para ser mais, até mais específico. É tipo YouTube. Assim que abre, começa a tocar e vai baixando em simultâneo. E pronto, é o grande destaque, não é? É o destaque desta semana do nosso Informação 3 em Ponto, que termina por aqui. Pronto, vamos seguindo. Adriana Pequena, vamos lá então. Vamos mais lá. Música. As 3 últimas, certo? Pois. Exatamente. Vamos então iniciar com os Real Estate, com Crime. Isto é uma banda norte-americana formada em 2009 em Ridgewood, Nova Jersey. A banda formou-se no ano 2009, quando o vocalista e guitarrista Martin Courtney, Luther King, e o baixista Alex Plecker, o guitarrista Matthew Mondanel e o baterista Etienne Pierre Duquet se juntaram para criar a banda. Mais tarde, e em 2011, juntou-se ao grupo Jonan Maurer na guitarra e teclado e o Jackson Polish. Este nome é estranho. Substituiu o Etienne na bateria. Esta música pertence ao álbum Atlas, que é o terceiro álbum e é de 2014. De seguida, vamos ter o Glenn Hansard com All the Way Down. Este é um músico, compositor e ator irlandês, vocalista e guitarrista da banda de rock irlandesa The Frames. Iniciou as atividades musicais aos 13, tocando nas ruas de Dublin. Interessante. Olha, sim. Acaba, depois tenho algo para te contar. Ah, depois até foste que me disseste. Que o Bono, ele também não é irlandês. É. Pois, o Bono foi proibido, enfim, tocar guitarra. Coitado. Só em algumas músicas pode tocar, segundo o The Heads. Sim. E esta música pertence ao álbum Heilig NC at Maimandi Concert Hall 2008. E agora tenho que dizer aqui, esta música foi-me dar a conhecer por um grande amigo meu brasileiro. É bem. É, que me enviou esta música. Pronto, ok. Eu não sei o que é que ia dizer, estava. Mas não sei o que é que ia dizer. Pronto, mas fico contente. A música é gira. É, também gosto. Já tenho há algum tempo, mas só agora é que me apeteceu pôr numa lista. Pronto, na lista de qualquer coisa não fica mal. De qualquer coisa. É tema livre esta semana. É a única mulher participante na lista de qualquer coisa. Que é Gabrielle Aplin com Please Don't Say You Love Me. Uhum. É uma cantora, escritora, ou melhor, cantora e compositora britânica. Aplin ganhou fama online depois de publicar alguns covers acústicos no YouTube, sim. Tipo, como músicas dos Paramore e também a música You Me at Six. E realizou, ofereceu álbum. Por acaso, esta pertence ao primeiro? Espera aí. Acho que sim. Acho que sim. Porque o primeiro álbum dela foi mais à base de covers também. Aquela música do... Embora seja... Ela também escreve, mas o primeiro álbum foi... É. Por exemplo, The Power of Love, dos Frankie Goes to Hollywood, por exemplo. Que foi até, também teve assim grande sucesso. Pois, o primeiro álbum foi mais... É como a Birdie também. A Birdie também é de género. É, este é o segundo single... Do seu álbum de estreia, ou melhor, o seu primeiro original, o English Rain, de 2013. Eu conheci esta música, por uma coisa, conheci esta música porque vi uma rapariga a tocar esta música, foi no British Got Talent, acho que foi. Foi nesse programa? Acho que sim. Pois, não sei. É, foi, acho que foi ou no British Got Talent ou no American Got Talent. Foi num desses dois. Que vi uma rapariga a tocar e gostei bastante da música. E então fui à procura pelo nome da música, quem era. E pronto, e encontrei. Adriana à procura pelo nome da música. Isto é raro. Adriana, quando procura é mais... Dá-se a letra, não é? Não. A ver se enquanto... então. Por acaso não, ponho o nome do cantor, a primeira música que me agrada, pronto, ok. Não, mas aquelas músicas que tu não sabes nem quem é que é nem qual é que é o artista, nem qual é que é o... Ai. Que não registras os nomes e depois é que vais andar à procura das músicas. Ai, isso sim. É um bocado de letra. Eu às vezes estou... Já estive, tipo, 2 meses inteiros já procurando uma música. E só me lembrava, só sabia uma outra palavra da música. Eu, que arrasas, esta música tem esta palavra, mas... Tentar encontrar uma música só porque tem uma palavra é um bocadinho esquisito. Mas, é lá, consegui lá chegar. Ao fim de 2 meses, mas já dormiste, comeste ou foi uma procura exaustiva? Não, dormi e comi, claro. Pronto, mas está a ver... Pronto, então foram 2 meses, fora os descontos, não é? Fora os descontos, claro. Porque se dormiste 8 horas por dia, 8, 20, porque era 3 dias, menos 1. Ou seja, em 3 dias de procura, 1 a passar a dormir. Pronto. Agora sabias que se viveres 60 anos, 20 deles, em média, claro, 20 deles foram passados a dormir? Oh. É verdade. Um terço das nossas vidas é passar a dormir. Pois é. Eu não gostava. Se pudesse não ter sono, o meu cérebro não ficar assim cansado, percebes? Eu gostava de não dormir. Só tu. Sabes que era bom, quer dizer... Ou ele quis dormir, está bem, mas dormir, mas muito menos por dia, sei lá. 3 horas por dia estava tudo bem. Agora dormir, sei lá. 8 horas por dia, 9, aqui no. E a maior parte do dia já foi. Quando tu acordas, a maior parte não, mas um terço do dia já foi. É uma chatice, é uma chatice. Pronto, olha, é a vida, não é? Sim, mas diz, eu estava aqui a divagar, podes continuar, diz. Gabriel Aplin. Está devagar, devagar, pronto, nós já terminamos a nossa lista e eu então despeço-me dos nossos ouvintes, agradeço à audiência. Para a semana cá volto a chatear o Carlos e a chatear-vos também. Bem, o Carlos também volta a chatear-me a mim, pronto. Pois, é isso que eu ia dizer, também te falta chatear a ti. É recíproco. Vão lá então ao site. Podem para já descarregar os nossos programas. Depois descarreguem o aplicativo, façam a experiência, partilhem com os vossos amigos, porque isso também é positivo. Partilhem com os vossos amigos. Basta só fazerem isto: enviam-nos o arquivo MP3U, que é um arquivo de playlist universal, ou seja, é daqueles arquivozinhos que a gente às vezes descarrega alguns álbuns da internet e lá vêm os MP3Us, os playlists para os álbuns todos, não sei o que e tal. Pronto, então assim, o que fazem é. Vão, portanto, vão chegar ali e tal, criam a vossa, partilham, ou seja, baixam, partilham com os vossos amigos, fazem o download, aquilo é que o download daquela playlistzinha, são para aí 2 capas ou 3, não é mais do que isso. Portanto, os ouvintes, vocês podem perfeitamente, porque é como digo, isto são cerca de, como digo, 2, 3 capas, mais nada, não ocupa praticamente, não ocupa nada, não é? Baixam aquele arquivozinho e conseguem perfeitamente ouvir pelo menos aqueles 20 programas. Tem só 20 programas, ainda há aqui vários programas, não é? Que vocês podem ouvir, não é? Não há edições repetidas, ou seja, não há programas que repetem edições, não há indisponíveis, também é bom, é garantido que vocês têm pelo menos 20 programas de cada canal disponível, ou 80 de todos. É bom, é bom. Fica o meu convite. Ouçam e partilhem com os vossos amigos e pronto, depois vão ao site também, etc, descarregar os programas, ver outras informações, mas aí é uma forma de vocês terem as portas abertas aqui aos nossos programas. Exato, e desfrutem da nossa página no Facebook. Convidem, entrem vocês, convidem familiares e amigos para aderirem também à nossa página. Vão ao site, temos 6 canais cheios de programas com vários estilos de música, várias línguas também, com vários horários, claro. Então vocês procurem, ouçam tudo, um pouco. Portanto, vá lá. Aliás, nós precisamos de vocês. Com respeito até ao canal 1, ao canal 2, Antena Best, e à sexta, o horário é quando o ouvinte quiser. Ou seja, o horário de colocação é 1. Mas o ouvinte para ouvir tem o tempo que quiser. Vá, tem 15 dias. Esta semana até tem 3 semanas. Os programas do dia 15 até ao dia 21 vão estar disponíveis por 7 dias, né? Portanto, mas pronto, mas a partir daí começa a mudar. Mas para todos os efeitos, os ouvintes podem perfeitamente ouvir quando quiserem, tem 15 dias, não é? Podem descarregar o 3 em ponto segunda-feira às 4 da tarde. Exato. Pronto. E é isso. Bom, ouvintes, ficamos por aqui. Para a semana voltamos. Uhum. Portem-se bem. Então, até para a semana. Até para a semana, boa semana e bom resto de domingo. Tchau, tchau. Tchau. 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. You have broken me all the way down, down upon my knees. And you have broken me all the way now. You'll be the last you'll see. In some fight you gave, when I pushed you away from me. And in the morning, when you turn in, I'll be far to see. And you have broken me all the way down. You'll be the last you'll see. Please don't say you love me, cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops giving when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, cause I might not say it back. Please don't say you love me, cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at.